Esta polis, o vizinho de cima, a puxar o autoclismo, a bater na mulher e nos filhos, a puxar o autoclismo. Talvez o canteiro das flores, sujas e maltratadas. Nestas zangas por tudo e por nada. A água da torneira com cheiro a lixívia, sempre, sempre a pingar. O televisor com uma avaria, sempre a pingar. Talvez o canteiro das flores, sujas e maltratadas. Nestas zangas por tudo e por nada. Esta polis, o vizinho de cima, a puxar o autoclismo, a bater na mulher e nos filhos, a puxar o autoclismo. Talvez o canteiro das flores, sujas e maltratadas. Nestas zangas.